Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu tenho menos 2 de penalidade na força. Aqui é Carlos Volto e eu sempre sou bárbaro. Aqui é o JP falando direto dos Estados Unidos, terras do Mickey Mouse, ou como os nativos me chamam, JP. Eu sou Azaghal. Tenho 20 de Constituição, 20 de Força, 14 de Destreza e 3 de Carisma. Muito bem, hoje estamos aqui para falar de RPG, ou melhor, das pérolas de RPG. Muitos nerds que escutam o nosso programa, que acessam o Jovem Nerd, são jogadores de RPG como nós. Sabe? E todo jogador de RPG sabe que a coisa mais comum que acontece na mesa é um monte de nerds falando Nós vamos falar disso, mas primeiro, temos alguns comunicados a fazer, principalmente sobre o nosso Nerdcast. Você que está ouvindo o Nerdcast no site do Jovem Nerd, www.jovemnerd.com, agora tem uma novidade: você pode assinar o Nerdcast no seu iTunes. Olha! Você. Era o motivo que me faltava para comprar um iTunes. Um iPod, né? Um iPod, é isso. Para o iTunes. Pois é, exatamente. Criando necessidades tecnológicas para gastarmos dinheiro. O que você vai fazer para adicionar o seu iTunes? Se você tem o programa iTunes, está acostumado a clicar no botãozinho. Em outros podcasts tem um botãozinho que você clica lá e você adiciona automaticamente. Nós não temos essa tecnologia ainda, não vou explicar agora por quê. Mas é tão fácil quanto. Se você clicar ali na coluna da direita, no site do Jovem Nerd, onde tem o Nerdcast, clique ali e você vai ver uma página como adicionar o Nerdcast ao iTunes, como assinar. E você, é fácil, você entra ali, segue as instruções, coloca o endereço lá no seu iTunes e pronto. Toda vez que a gente publicar um Nerdcast novo, vai aparecer lá na sua listinha de assinatura e aí você pode sincronizar com o seu iPod e aí pode ouvir indo pro trabalho, correndo na praia ou saltitando no parque. Então, faça isso, adicione o Jovem Nerd agora no seu iTunes. Outra notícia é que vocês agora, nerds, nós estamos abrindo as portas do nosso Nerdcast para que todos participem. Nem sempre, a gente tem muitos convidados querendo participar, a lista é grande, a gente quer atender essas pessoas. Mas a gente sempre dá preferência para os nossos amigos. Com certeza. É claro, para que existe o nepotismo? Então, mas se você... Qualquer pessoa pode participar da seguinte maneira. Nós tivemos um novo e-mail, você pode mandar e-mails para nerdcast@jovemnerd.com.br. O que acontece nesse e-mail? A gente lê e os melhores e-mails a gente coloca no ar. Você pode elogiar o programa, pode falar mal, pode xingar, pode dar dica, pode falar o que você gostaria de ouvir no Nerdcast, pô, qual o próximo assunto que a gente pode falar. Você pode dar pitaco nos assuntos que a gente falou, pode corrigir os nossos erros, que a gente fala muita aqui. Então, principalmente... A lista delas aqui. Pois é, as caneladas. Pode fazer qualquer coisa, manda o verbo no e-mail. Mas calma, não acaba por aí. Você pode participar também em áudio, gravando uma mensagem para o Jovem Nerd. Também pode ser a mesma coisa. Você pode gravar elogios, xingamentos, sugestões, qualquer coisa. Grave. Eu queria que tivesse um botão que você clicasse e gravasse, mas essa tecnologia ainda não está disponível também. Então você vai fazer o seguinte: se você quer ser muito aparecer, você quer ser o Robert do Jovem Nerd, você pode dá um jeito aí, grave a sua voz, salve MP3 ou Wave ou qualquer formato de áudio e mande para o nerdcast@jovemnerd.com.br, que se for decente, se for alguma coisa de bom gosto, nós vamos colocar, nós vamos tocar aqui, nós vamos ouvir as suas opiniões e vamos debatê-las, ok? Em breve, nós vamos poder dizer para vocês o que nós vamos falar no futuro, os próximos Nerdcasts. E assim você pode mandar e-mails e gravações em áudio já pro próximo Nerdcast. Eu vou adiantar, por exemplo, a gente Uau. Vai... Você pode... Isso tudo tá dependendo do nosso desenvolvimento da máquina do tempo. Não, não precisa disso. Você Nós sabemos que nós vamos fazer um netcast sobre o Missão Impossível 3, sobre o Código da Vinci, que são dois filmes que estão vindo aí. Então, se você já quiser mandar qualquer coisa sobre esses filmes, curiosidade, fatos, qualquer coisa, opiniões, manda ver, porque quando a gente for falar deles, a gente já coloca a sua opinião no ar. Beleza? Beleza, valeu pessoal, até o próximo Nerdcast. Valeu! Então é o seguinte, agora a segunda sessão do nosso Nerdcast. Antes de falarmos de RPG, nós temos que falar sobre as nossas caneladas, Jovem Nerd. Solta a vinheta aí. Canelada. Canelada. Muito bem. Nós... A primeira e a melhor canelada até hoje foi o filme O Homem da Gaita. Pois é. O Homem da Gaita é um filme com Charles Bronson. Foi dirigido pelo Sérgio Leone e também é conhecido como Era Uma Vez no Oeste. É, pois é. Nossa amiga Azaghal mandou essa porque o nome do filme original é The Man of Harmonica. E aí ele mandou que o nome do filme era O Homem da Gaita. Não, clássico. Coisa. O que mais que a gente mandou, cara? Temos no filme... Os Wachowskis terem ajudado na participação peraí. Do Conan. O Carlos mandou essa, cara. Mandou que os essa irmãos, foi horrível. Os irmãos Wachowski trabalharam no primeiro filme do Conan, maluco. Que porra é? Olha só, nós tivemos dois leitores, o Mário Gaetano, que é nosso amigo, e a Lady Lark, que foram no IMDB procurar pra ver quantos anos os irmãos Wachowski tinham quando foi feito o Conan. Eles tinham 15, 16 anos, alguma coisa assim. E nem pra entrar no cinema. Tu é maluco. De onde tu tirou essa, cara? Não, foi uma péssima interpretação na hora sobre uma matéria que eu tava lendo. Eu interpretei errado o que eles estavam querendo dizer e falei. Tá. Aí até depois que a gente terminou de gravar, eu fui verificar, peraí, tinha alguma coisa errada nessa informação. Não. Aí realmente até verifiquei que estava estranho aquilo, eles terem feito aquilo com 17 anos de idade. Pois é. Mas passou. Valeu, canelada. Ainda. Mas foi. A última coisa do Conan foi que a gente chegou e falou pra caramba da Red Sonja. E pelo amor de Deus, cara, eles têm razão. Red Sonja é o cacete. Sonja. É Red Sonja, porque o nome é escrito no alfabeto eslavo e aí o J tem som de I. Nós crescemos ignorantes falando Red Sonja e falamos aqui no Netcast, é Red Sonja. E ela não é amor platônico nenhum do Conan, tem toda uma história por trás dessa. Um monte de fãs de Conan ficaram putos da vida com o que a gente falou. Mas não faz mal, a gente tava aqui pra falar merda mesmo, então tá corrigido. A gente tá pra zoar. E dane-se vocês. Agora, as informações relevantes que vão mudar a vida de vocês. No filme O Grande Dragão Branco, do Jean-Claude Van Damme, o nome do gordão é Chong Li. O Tong Po é do Kickboxer. Ah! Anotem aí que isso é importantíssimo. Porra, isso porra. É importante. O filme que o Steven Seagal luta com os jamaicanos é Marcado para Morrer e Não Difícil de Matar. Isso porra, é importante você notar. Difícil de matar, cara. Difícil de matar é um filme do Steven Seagal mesmo? Não, é do Charles Bronson. Meu Deus, canelada dupla, cara. E a cronologia do American Ninja, que algum nerd ocupadíssimo mandou, eu vou ler. O primeiro American Ninja foi com Michael Dudikoff e Steve James, o segundo também. O terceiro foi com David Bradley e Steve James. O quarto foi com Michael Dudikoff e o David Bradley. E o quinto com David Bradley e o Pat Morita. Não pode ter tido cinco filmes desse com esse mesmo tipo. Teve. E o último foi com American Ninja. E o último foi com o Sr. Miyagi. Isso é que é bizarro. É. Meu Deus do céu, cara. Então, pra constar, o Steve James nunca foi protagonista de American Ninja nenhum. Ele sempre foi ponta nos três filmes que ele fez. Meu Deus, cara, meu Deus. Teve um engraçadinho que disse que o Chuck Norris não ficou famoso por causa do Bruce Lee. E esse malandro, eu vou falar, ficou sim. Todo mundo sabe que o Chuck Norris foi aluno do Bruce Lee. É, isso foi da forma dele. Mas olha só, o que ele quis dizer é que o Chuck Norris, independente disso, ele foi campeão de 5 vezes seguido, um troço assim. O cara eu era fui campeão um de ping-pong no meu colégio e não fiquei famoso por causa disso. O Braddock 3 é o Braddock que ele procura mulher. ele vai procurar a mulher, cara. Não foi o Braddock 1, foi o Braddock 3. No Braddock 1, ele vai resgatar soldados no Vietnã. Peraí, deixa eu anotar aqui... Que é o Rambo 2. Que é o Rambo 2. Como a gente falou, o Braddock é o Rambo genérico, né? Exatamente. Então essas foram as últimas caneladas é, pois nós é. Vemos. Ah, sim, você falou que o Godfather era na década de 70, eu falei que era na década de 50, mas na verdade... É na década de 40. É, começa então em 1935. Melhor de três, pois é. Perdemos todas. Ai, ai. Então vamos lá, já demos muita canelada e vamos dar mais algumas. Aliás, hoje não tem como dar canelada, que a gente só vai falar besteira mesmo. Nós vamos falar... Hoje a gente só vai falar de caneladas dadas já. É, hoje a gente vai falar das caneladas. A gente vai falar sobre as pérolas do RPG, cara. Isso aí. Estamos aqui, dois mestres e dois players. O João Paulo, JP, sempre foi mestre desde que eu jogo com ele. O Otone, Jovem Nerd, também. E eu e o Carlos Caquinho somos players. Exatamente, o Carlos agora tá dando uma de mestre, mas eu não tenho jogado com ele. E cara, então... quando a gente é mestre é, e muito novo, assim como eu era, tipo, desde os 15 anos eu mestrava, a gente deixa muita coisa bizarra acontecer, né? Que era tipo, eu tinha um mago no meu grupo que se chamava Magic Johnson, cara. Como é que eu deixei isso, cara? Como é que eu deixei o cara jogar isso, cara? Eu lembro de uma coisa sobre o RPG antes de começar, porque pode ter algum ignorante. Ah, sim. Que acha que RPG é reposicionação da postura global e não é. E não é. Exatamente. RPG é role playing game. Isso. Ou seja, são um bando de idiotas fingindo ser outras pessoas. Ah, muito bom, cara. É isso mesmo, cara. É o máximo da vida social do nerd, né, cara? Quando ele sai e encontra outras pessoas. E... outros nerds. Exatamente, a gente senta naquela... Não, o máximo da vida dele é quando ele sai e encontra outras pessoas fantasiado a caráter do personagem. Isso, eu já passei por isso. Mas então... Bem, quando eu li o RPG, surgiu em 74, com Dungeons and Dragons, eu não sei se isso é verdade, eu só tô passando o que eu li. O Dungeons and Dragons foi a primeira forma de RPG, sim. Então, ele era baseado nos jogos militares... E o sucesso foi imediato e logo tínhamos uma vasta gama de diferentes jogos, como Tunnels and Trolls e o próprio AD&D. Mas depois teve a evolução disso, meu jogo preferido e odiado ao mesmo tempo, Role Master, também é da década de 70. É, pois é, mas o RPG ele é um filho direto do Senhor dos Anéis, da grande febre que existiu nos Estados Unidos na década de 60, quando descobriram os Senhor dos Anéis lá. E ele certamente nasceu dessa mundo de fantasia, capa e espada e magia. É, e os nerds, aqueles hippies malucos, queriam fazer parte daquilo de qualquer jeito. E aí daí veio toda essa bagaça de RPG até hoje que a gente tem. O engraçado é que o de capa e espada é que ficou mais tradicional mesmo e o mais procurado, né? Por algum motivo é o tipo de RPG que eu sou mais identificado. Rapidão, já estamos tendo dificuldade de comunicação. Nosso link com o Orlando está tendo problemas. O Capa Espada realmente ganhou muita força, né? Outros RPGs existem, são muito jogados, mas realmente o Dungeons and Dragons hoje ainda é o fantasia medieval, né? É o principal de todos. É fantasia medieval. Então, nós vamos falar principalmente da fantasia medieval, mas existem outros causas de outros tipos de RPGs que nós vamos contar aqui. Falando em causas e história da RPG... Vocês ouviram uma lenda que existe sobre o GURPS Cyberpunk? O GURPS Cyberpunk é um filme, um RPG tecnológico, e aí surgiu um boato que o jogo tinha sido apreendido, tinha impedido o lançamento dele por um período, porque o exército americano estava analisando uma forma de camuflagem que existia no livro, que parece que era similar a um projeto secreto deles. Vocês já ouviram falar dessa loucura? Eu nunca ouvi falar dessa loucura, mas certamente é uma loucura. Eu acho... Deve ter sido a editora do jogo que lançou isso pra mim. Pode ser. É então mesmo. Vocês acabaram com parte da minha adolescência, que eu sempre acreditei nisso. Cara, ninguém tá falando que se matavam, se suicidavam e umas assassinavam as outras por causa do RPG. Ah, sim. Em cemitérios e na Torre Gêmeas e tudo mais. É, aqui no Brasil o RPG foi quase banido, né? Como foi tirado como uma coisa do demônio por causa disso. É, pois é. Mataram uma menina lá no sul, não foi? Foi. É, não, rolava. Aí culpa o RPG. Não, mas isso aí é papo pra outro Nerdcast. Não, não, RPG, é, vamos falar das... RPG em xeque. Eu lembro de uma, Alexandre, que você contou, que quando você começou a mestrar, eu lembro de você falando que escondeu um tarrasque atrás da moita. Não. Olha só, para sua informação, não fui eu que escondi o tarrasque atrás da moita. Isso foi a garotada do prédio que já jogava RPG antes de mim. Isso era uma lenda que existia no círculo deles quando eu comecei a jogar RPG com eles. O maluco falou assim, ah, beleza, tem o CG moita mexendo. Aí quando você vai lá, é, ó, tem um tarrasque. O tarrasque, pra quem não sabe, é um monstro gigantesco que, como dizia na minha época, a cabeça dele ficava acima da atmosfera. Era isso a descrição que a gente tinha do tarrasque. O cara não sabia o que era um tarrasque, obviamente, mas isso virou uma lenda na época. Mas, Carlos, você... Essas histórias malucas, eu tenho uma muito boa do jogo Heroes Unlimited. Foi um dos primeiros que eu joguei. Que era um amigo nosso que foi dominado por um robô, um andador tipo do Robocop. Uhum. E o cara era um Ancient Master, era tipo um ninja samurai, sabe? Era a mistura dos dois. Tinha a honra, mas também tinha o assassinato. Uhum. E aí o cara tava preso debaixo do pé do andador. E aí o andador mira na cabeça dele com uma metralhadora e atira. E aí o cara rola o dado e falou, dei um dodge com a cabeça. Que esquivada com a cabeça. E como é que terminou isso, né? Terminou ele sem cabeça, né, cara? Que petulância isso, cara. Deu um dodge com a cabeça. Muito bom, cara. Essas coisas são coisas que acontecem com os players. Esse jogo Heroes Unlimited é excelente, porque eu joguei primeiro uma aventura de Mercs e depois eu passei a jogar o Hero. E a gente não tinha o livro completo, a gente só tinha metade do livro. Uhum. Então durante muito tempo a gente jogou com metade das regras e as outras a gente simplesmente inventava a moda do chefe. Deixa eu dar meu plá aqui. Isso aconteceu porque eu joguei, eu participei de um jogo desse antes, gostei muito e resolvi tirar Xerox do livro que o cara tinha. Só que eu tirei Xerox só da parte de formação dos personagens. Eu nunca tirei Xerox das regras. Eu lembrava de algumas regras. Meu Deus. Improvisar ali na hora. Então isso aí é cada coisa horrorosa. Caraca, cara, isso é muito bom, cara. Isso é resultado daquele... Sendo que tinham duas classes que eu não gostava e eu também não tirei Xerox. É claro, muito, né? Muito bom. O RPG tem essa é maleável o suficiente para nós inventarmos as nossas próprias regras. Não, eu inventei, eu e um amigo meu, o Tucano, nós inventamos o nosso próprio jogo, né? Mas acho que todo mundo, na verdade, já inventou o próprio jogo de RPG. Claro. O nosso era Warriors of White Moon, e o jogo era tão bem feito que no quinto nível eu tinha dominado sozinho o reino. Que ótimo, né, cara? E no sexto nível eu me cansei e destruí o reino e fui embora. E foi o melhor jogo que eu joguei até hoje. House Rules, né, cara? Nada como House Rules. Mas tem uma muito boa. Tem uma muito acontece boa. Muito, as pessoas vão fazendo personagens malucos, cara de terceiro nível que mata dragão. Aperfeiçoando a coisa, deixar mais realista, né? Pois é, né, cara? A gente sofre desse mal quando a gente é mais novo. O que você ia falar, Carlos? Tem uma muito boa. Você foi o mestre, Alexandre, com um amigo nosso, era um halfling, ladrão. Ele entra num covil de um dragão que estava adormecido. Ele vai tentando se passar por dentro desse covil, tentando não acordar o dragão. Não tô lembrando. Quando ele para e pensa, escamas de dragão são valiosas. Tá. Eu acho que eu vou tentar dar pickpocket na escama do dragão. Puta, foi pickpocket na escama do dragão, cara. Cara, é muito ruim, cara. É muito ruim tentar isso. Tentar dar pickpocket na escama do dragão. Essa foi uma das muito boas. Ai, eu deixo ele rolar. Tava falando o negócio do realismo, né? Uhum. E aí a gente tem o jogo que seria mais próximo do real, que é o melhor e ao mesmo tempo o pior jogo de RPG que existe. Exatamente. Que é o Rolemaster. Rolemaster. A gente insiste em jogar. Porque sim, nós insistimos em jogar. Olha, a gente tá com o mesmo grupo há 20 anos. Ninguém mais no mundo joga, só a gente. Olha só, pra quem... Pra quem não sabe, o Rolemaster, ele é o Rolemaster. É, ele é o latim do RPG. Ele é um RPG Exatamente. Morto. Ele não é mais publicado, ele é extinto, só encontrado em apostilas xerocadas no fundo do armário de nerds velhos, que nem nós. Bom, e aí, o que acontece com o... E o Rolemaster é maneiro porque você cria um personagem extremamente verossímil, e no jogo você pode morrer com uma facada, o que é impossível numa D&D, por exemplo. É, pois é. Mas, é, quase... É o legal do jogo foi é fazer o personagem. Você fez o personagem, começou a jogar, acabou a graça. O inferno, porque cada vez que você dá uma espadada, você tem que abrir 30 tabelas. Exatamente. O jogo ele é tão realista. Mas melhorou muito. Das últimas vezes que a gente jogou, a gente já meio que adaptou, começou a não rolar tanta coisa, fazer um negócio mais da cabeça da gente mesmo do que pelas regras, né? É, só rolava mesmo na hora do combate. Horas. Se você for fazer o combate inteiro, você vai ficar 3 horas pra matar 2 pessoas e a coisa não adianta, a coisa não anda, né? Pois é, cara, tem tabelas... O problema do Rolemaster é exatamente por ser tão específico. Exatamente, tem tabelas de dano que... Aí ele acaba... Fala assim, você sofreu um dano na base da coluna e você está paralítico da perna para baixo, com hemorragia e morre em 3 horas, alguma coisa assim, cara. Como é que são? Os danos são ridículos, são coisas extremamente específicas. O que acontece é que você pode. Você não fica limitado só à sua habilidade de ficha. Você pode abrir o dado. Então Isso. Se você tirar muito alto no dado. Você abre, acima de 96 você abre o dado e você pode jogar novamente. Yeah. O próprio Carlos abriu uma vez um dado 3 vezes e foi o maior massacre do Rolemaster que eu já vi na minha vida. O cara tirou 98, 98, 98. Oh, muito bom. Foi uma flechada, foi? Ô Carlos, não foi uma flechada que você deu em alguém que abriu assim e acertou a pintinha em cima da testa do cara? Eu não lembro se foi flechada, acho que deve ter sido a flechada. Eu lembro também que teve um combate em Rolemaster, que nós estávamos enfrentando 3 orcs, e eu cerco os 3 parado na porta, e eu sozinho consigo matar os 3. Isso também foi, eu abri 3 vezes, tirei 3 vezes e abri o dado contra os 3 orcs. Cara, isso é impossível. Isso é impossível de acontecer. Não, o cara é bom de dado, o cara é bom de dado. Aquele dia foi sinistro. Pois é, cara, é muito bom. Já é diferente da época que você já mandava aquelas mal no RPG, no D&D, você e o Mario estavam chegando na cidade, que tinha um exército atrás de vocês vindo atacar a cidade, e vocês precisavam roubar um negócio na cidade antes da cidade ser atacada. Aí a cidade não queria deixar você entrar, o cara tava lá no alto do muro falando, não, não pode entrar, não pode entrar. Aí você falou assim, nós precisamos falar com o rei. Aí o que vocês querem falar com o rei? Não vou deixar vocês entrarem, não. Ele, se você não nos deixar entrar, não poderemos avisar ao seu rei que um exército de 50 mil homens está marchando para cá. E o cara só respondeu, obrigado. Tem uma Parou, que você... Né? Não faz Tem uma mais que você fica me sacaneando, mas não foi você que errou, e até hoje você me sacaneou por causa disso. Eu não errei, não, fiz de propósito. Que a gente tava fazendo... agora é de propósito. A gente tava fazendo uma negociação, eu tava adquirindo armas para o exército e tudo mais, aí eu tô falando com o comerciante, aí eu pergunto, quanto é a sua produção? Quanto é que você quer me vender da sua produção? Não, 30%. Não era isso não. Você falou com o rei que você tava extorquindo o rei porque você já invadiu o reino dele. Ele falou assim, olha, então faz o seguinte, eu te dou 20% da nossa produção anual de minério de ferro. Aí você perguntou, e quanto vocês produzem? Ele, 100%. Mas o filho vai te sacanear, cara. Mas uma coisa a comentar disso que é muito engraçado é a facilidade com que se fala com o rei de no jogo. Não, pô, falar com o rei foi uma coisa assim absolutamente normal. Eu posso falar com o rei? Tipo, jogando com o Alexandre como mestre, a gente já teve dois grupos que chegamos a 20º level em D&D. Passamos de 20º level em D&D. Do primeiro pro 20. Do primeiro pro 20. Em 2 anos e meio. Quase 5 anos jogando cada uma. Isso significa que vocês são dois grandes nadas, né? É. Isso não muda em nada, não muda em nada pra ninguém. Mas foi divertido. É, foi divertido. Eu lembro de uma história de um cara que queria atravessar o rio. Aí olhou na ficha, ele viu que tinha... Ele olhou e falou assim, ah, eu vou atravessar o rio aqui, ó, eu tenho boot. não, o cara tinha boot. Pô, mas que boot você tem? Aí o cara, não, tá aqui escrito, eu tenho boot. Deixa eu ver. Eu falei, deixa eu ver, mas já tava imaginando o cara caminhando com um barco nas costas, né? Mas aí eu fui pegar o... A ficha do cara era boot, de bota. Caraca. Achou que tinha um barco. Pô. Muito bom. Tem a história também do Criado Mudo, né? Cara, a história do Criado Mudo é muito bom, cara. O André se contou essa, que o mestre mandou essa. Ah, vocês entram no quarto... E não tem nada além de um armário, uma cama e um criado mudo no canto. Aí o jogador, ah, eu abro o armário pra ver se tem alguém. Ele, não, não tem ninguém no quarto, já falei. Ele, porra, mas como não tem ninguém? E o tal do criado mudo? Caraca, cara. Como assim? Cara, isso é pra ficar rindo a noite inteira, cara. É muito bom. Mas não, você depois de paradas... As melhores paradas acontecem quando o Nico tá distraído. É, exatamente. Aí, depois de 5 horas jogando e você completamente embriagado de Coca-Cola e aquele palito de madeira com sal que a gente sempre come, é a gente verdade. Fala de tudo, né? É verdade. Tem uma outra boa que eu... Essa eu tava jogando, não tava como mestre, não. E era um RPG de futuro, agora não sei se era Star Wars, algum de futuro. Eu sei que tinha uma situação qualquer que a gente tava dentro de uma nave, não era nenhuma situação de combate nem nada. Aí o mestre falou, JP, o que você vai fazer? Aí eu falei o que eu ia fazer e tal, não sei o que. Aí virou pra outro cara, Luiz, o que você vai fazer? Ô Luiz, vou sacar minha espada. Cara, que espada, meu irmão? Tu tá em drogas, cara, tu tá numa nave, no espaço, que espada que vai sacar aí, cara? Em que jogo que tu tá? Em que dia da semana, meu? Cara. Ah, cara, isso acontece. Eu tava falando de Star Wars, eu tô lembrando de uma história do Tucano, que a gente jogava Star Wars também, ele tinha um Failed Jedi bêbado da raça do Yoda. Na dica de passagem, todos os personagens do Tucano são bêbados. São bêbados. E aí eu lembro que a gente jogou com um outro cara maluco, e aí o cara botou a primeira aventura, o Darth Vader capturando a gente. Ai, que ótimo. E aí o Tucano, não sei como, cara, abriu os dados mais 100 vezes, eu não sei como é que, não lembro das regras, e ele conseguiu defender 2 golpes do Darth Vader, cara. O cara é o primeiro nível. Que coisa, cara, só em RPG mesmo, né, cara? Putz. E aí, de repente, aí depois ele foi capturado, ele começa a gritar, Meshandayô, Meshandayô, o que você tá falando? E aí, Meshandayô é um anagrama pra chamem o Yoda. Puta, de onde veio isso, cara? Meu Deus. Claro, né, cara? O maluco faz outras coisas. Não, não tinha um personagem no teu grupo? Não era teu irmão que tinha um Wookie pelado? Tinha um Wookie que tinha sarna e era sem pelo no mundo. Cara, que isso, cara? Como é que pode isso, cara? Quem é que deixa isso, cara? Nosso então... grupo era, cara, um Fênix Jedi da raça do Yoda, um Wookie sem pelos, um Mon Calamari Bounty Hunter, e eu acho que o Momos era um robô. Ah, ele ficava andando de lado pro outro. Um robô tímido. Mas essa do Meshandayô é muito boa, cara. Falando de Star Wars... Teve um que foi muito bom, tinha um personagem que era o único Jedi do grupo. Aí pela primeira vez ele ia enfrentar, ele era segundo, terceiro nível, pela primeira vez ele ia enfrentar um outro Jedi. Aí ele tava parado, frente a frente com o Jedi, saca a espada. Aí ele tinha apenas 3 pontos de poder, que era Vitality, pra gastar. Uhum. E os ele saca a espada, usa um poder pra dar boost no, na força dele, pra aumentar a força dele pra poder atacar. Só que ele zerava o Vitality dele, ele tinha que jogar uns testes de força, de fortitude, uhum, pra ver se continuava de pé e enfrentava o outro Jedi. Aí, obviamente... ele só não podia tirar 1 no dado. Adivinha, tá? Adivinha o que ele tirou. Ele só não podia tirar 1 no dado. Ele fala, ah, pô, só não preciso tirar um. Pum, jogou a primeira vez. Um no dado. Eu, porra, peraí, não, não, pô, primeira luta, não. Sacanagem. Eu sou um mestre bonzinho. Não, joga de novo. Pô. Um de novo. Caraca, não, não. Deu uma terceira chance pra ele. Joga de novo. Mais uma vez. Um no dado. Caraca, ele caraca. Ele desmaiou. Cara, só impossível contabir 3 vezes no Role Master. Exatamente. O cara sacou a espada lá de cima e desmaiou. Pá! E o mais engraçado é que do resto da aventura inteira, os outros caras que não eram Jedi só sacaneavam ele. Porque eles tiveram que dar a volta na nave pra salvar a vida dele. Que isso? Você imagina isso, cara? A cena foi, tipo, a cena hilária. Que, tipo, que Jedi é esse? Os caras do grupo pensando. Tu tava falando do personagem do meu irmão. Meu irmão era rei de ter esses personagens esdrúxulos, né? Uh-huh. E a gente jogava um jogo que era o DC Heroes. Aham, DC Heroes, claro. E ele tinha um personagem que... Eu não sei se vocês lembram de um jogo de videogame que era Tom Jam, um negócio assim. Que era Tom Jam and Earl. Isso, exatamente. Mega Drive. Do... É. Uhum. E aí ele fez um personagem igual ao Tom, ou Earl, ou sei lá quem. O personagem tinha várias pernas. Ah, sim. Aham. Uhum. O Toad. E aí o poder desse personagem era correr super rápido. Ele tinha, além de correr, ele tinha o poder de blaster e o poder de pulo, de jump. Uhum. Então o nome do personagem dele era Blaster ou Jump. Blaster ou Jump? Blaster ou Jump. Ai, ai. E esse mesmo grupo tinha um personagem espetacular do Momos, que era um cara que era velocista, né? Uh-huh. Ele corria, ele tinha super velocidade. Era a primeira vez que ele jogou o dado pra correr, ele saiu correndo. E como ele não tinha nenhum poder pra controlar o vento, o ar, ele não conseguia respirar. Então o personagem saiu correndo e caiu desmaiado 100 metros. Ai, sufocou. E aí, a partir daí, ele não tinha mais ponto pra comprar poder nenhum, então ele corria com a mão na frente da boca pra não morrer sufocar. Era muito bom isso, cara. Ele era o super velocista fumante. É. Ai, cara, que ridículo. Muito bom, cara. Lembrando dos personagens do irmão do David, temos que falar também no jogo do Role Master, que era o Mandum. Mandum, que em alemão a tradução é o babacão. É. Era um personagem que não tinha nada demais, não fazia quase nada, participava de vez em quando de alguma coisa, batia em alguém e tal, e somente. Até uma certa aventura que a gente fez, que era em alto mar, que o cara se revelou. E se tornou o maior matador de tubarões da história. Porque o pessoal estava dentro d'água, os tubarões vieram, ele matou uns 3 ou 4, assim, de primeira. Vinha o tubarão, ele pum, soco, matava o tubarão. Vinha o tubarão, ele pum, uma faquinha, matava o tubarão. O cara se tornou um Shark Hunter. Muito bom. E era o quê? Esse Mandum era Role Master e era na fase alemã do João Paulo. Então ele resolveu fazer um curso de alemão. É. Então, tudo no mundo tinha nome alemão. Chamava Hexelherz. Ou não sei o que lá, chamava... Oi? Não. O que significa o quê? Isso é importante. Hexelherz é fogão de bruxa. É o fogão de bruxa. Meu Deus, cara. Agora, deixa eu perguntar pra vocês, mudando de assunto, falando agora uma coisa séria. Vocês já jogaram Ravenloft? Tentei jogar, mas não joguei. Eu joguei uma vez. O Ravenloft é o universo gay do AD&D. Porque eu joguei uma vez o Ravenloft com um cara, aí começou a aventura e tal, aí a gente chegou em Ravenloft, começou a andar, aí a gente passou por um padre. Ah, vocês passaram por um padre... E o padre tava cuidando do jardim e falou: oi, gente, tudo bom? Bem-vindo. Nós olhamos e falamos: pô, meu amigo, essa época um amigo meu era a fase de trapalhões dele. Ele, esse padre camufla, sabe? E aí continuamos andando. Ah, quero conhecer essa história. Por um paladino. Uhum. E o paladino fala: oh, bom, como vocês estão? Alguém quer andar na minha garupa? E cara, que porra é essa, cara? Só que paladino, ele já é normalmente afetado, né, cara? É, pois é. E aí vem a máxima do Ravenloft. A gente, depois de jogar um pouco mais, entrou no cemitério, então a gente foi enfrentar um lobisomem. Uhum. E aí a gente atacou e tal, ele, agora é a vez do lobisomem. Uhum. E o lobisomem vai atacar. Aí jogou os dados, bem másculo, a forma dele jogar os dados, imagina. E aí ele falou, ele acertou 3 golpes. Uau! Uau! E uau! Cara, aí ele levantou e falou, chega no meu pai. O lobisomem era gay em Rapsota. Uma pergunta, quem era o mestre e aonde foi que vocês acharam ele? Cara, pergunta pro Momos e ele vai te esclarecer quem era o mestre, cara. Eu não posso citar nomes. Mas é espetacular, cara. Ele é um péssimo mestre, esse cara. Ele é aquele mestre que não sabe, não cria história. Ele compra a história pronta, sabe? Aqueles livrinhos. E aí fica, agora vocês adentraram a caverna. Um cheiro de limão permeia o ar. A névoa tosca atrapalha a visão, sabe? Aqueles mestres insuportáveis. Pois é, tem que criar, tem que... Ele chegou todo marrento, eu lembro de uma outra história dele. Ele pegou o livro, aí foi na... Agora você encontrou uma estátua com a mão em concha. E nela tem um enigma. Coloque suas vidas em minha mão e eu deixarei passar. Aí ele ficou, cara, inflado, né? Eu nunca vai adivinhar um enigma. Uhum. Aí eu pensei por, sei lá, 30 segundos, falei, corto meu dedo, vou botar uma gota de sangue na mão da estátua. Uhum. Cara, você devia ver a cara de frustrado do cara. Porque era isso, era só botar uma gota de sangue que a porta abria. Era muito bom, cara. Yeah, esses livros são muito ruins, essas histórias prontas, né? Eu tava nessa aventura, eu lembro disso. Ô JP, você pegou muito personagem que é totalmente by the book, que é o personagem que gosta só de fazer. Cara, que isso é uma raça, né, cara? Ele gosta só de fazer, tem o prazer em fazer o personagem e entortar as regras todas a favor dele, né? Cara, mas eu consigo. O cara consegue fazer uma mamata, ele descobre um erro no sistema, que ele junta uma classe com outra raça, que ele fica super poderoso. E é um saco. O Fighter Thief clérico, né? Hein? Isso é um saco, porque o cara fica achando que ele pode fazer tudo. Isso cria problema pra você fazer a história, porque você tem que começar a criar coisas que o cara pode enfrentar, senão fica um saco também. Pois é. Você vai botar um cara desse poder todo pra enfrentar um cachorro, não tem graça nenhuma. Então você tem que estar sempre botando coisa tudo na história. Pois é, eu comecei a cortar. E ainda gera um problema. E ainda gera um problema do tipo, você tem que criar criaturas pra esse cara enfrentar. Só que o resto do grupo não acompanha ele. Então, tipo, fica uma coisa completamente desigual dentro do grupo. Não, e esse cara, normalmente, ele tem uma evolução em que ele, além de fazer outro personagem dele todo torto, ele é um saco, porque ele fica o jogo inteiro falando, mas isso não tá aqui, isso não pode, isso não tem que ir lá. Sempre tem. E teve uma vez que eu tava descrevendo, eu tava jogando Star Wars, eu tava mestrando, e eles fugiram de uma nave que tava explodindo, caíram no planeta no escape pod, e eu tava ilustrando a cena. Então vocês saem do escape pod, pegam os mantimentos e começam a empilhar do lado de fora. Aí ele vem correndo, gritando, com um livro de naves aberto na mão. Mas esse escape pod não tem mantimentos. Aí eu... Filha da puta! Vai se f***! Se tem mantimento, porque eu tô falando que tem, cacete. Não, e o grande barato do jogo é justamente o contrário, é você ter limitações no teu personagem e você tentar pensar como é que você vai ultrapassar as limitações. É, entendeu? Claro. Não é o contrário, você pode tudo, ali não tem desafio nenhum. E aí é um bacana dos personagens que a gente faz também no Roadmaster, é que a gente sempre coloca os lados negativos deles. Normalmente mais que o positivo, né? Dos problemas psicológicos em gerais, problemas físicos, entendeu? Tudo sempre acaba tendo uma contrapartida. O Rollmaster é tão detalhado que você pode ter até múltiplas personalidades. Pode ter um personagem com múltipla personalidade. Trazer isso à tona, os lados negativos de pessoas, né? A gente falando de personagens, perdemos o link. Estamos perdendo o link com o Orlando. Mas eu acho que independente do sistema, de ser Rollmaster, ou D&D, ou GURPS, ou Vampire, que o mais interessante do RPG é o mestre saber, né, dosar, ter bom senso, jogadores também quererem interpretar, porque é role-playing game, é um jogo que você interpreta um papel, né? Então, é isso, muita gente não entende. As pessoas fazem personagens e se preocupam tanto em fazer o personagem, em torná-lo mais foda, mais forte, mais poderoso, com mais equipamento, e na hora de jogar é um porre, porque os caras não fazem nada, ficam te olhando com cara de bunda e não atuam, não, sabe? E a graça do jogo é você constrói o personagem. Exatamente, com personagem de preferência diferente do que você é, né? Uhum. É, essa aqui é a graça. RPG, eu visualizo RPG hoje não muito diferente do que você atuar num teatro, por exemplo. É você pegar um personagem pra interpretar. É basicamente isso. Atuar num teatro sem ganhar nada e com muita história, cara. Pois, olha só. Sim, Alguém tem mais alguma coisa pra terminar, pra lembrar? Ah, mas foi legal o papo, extremamente nerd. Quem não for nerd vai odiar. Com certeza. Bom, então deixa eu contar a última. Beleza. A última, que essa é deixa eu só falar que na próxima vez, não, nós tentaremos restabelecer nosso link com o Orlando, que ficou deficitário no final. Vamos já amanhã mesmo produzir e enviar o nosso papel. É, só pra Orlando não é o nome da pessoa, Orlando é onde a pessoa está. Boa. É verdade. É só um pequeno esclarecimento. Mas então, esse papo vai gerar outros. Os nerds, mandem seus e-mails, gravem som, áudios falando sobre suas histórias malucas, né? Suas histórias malucas. Que a gente vai fazer outro Nerdcast sobre isso, com certeza. Agora, cara, deixa eu contar a última, cara, porque justamente a gente tá falando desse negócio de interpretação, que é importante. Pra quem não conhece, existe uma outra forma de jogar RPG que se chama live, que é o limite entre ser nerd e psicopata. Eu nunca joguei live, mas é basicamente assim. Quem joga live aí e estiver ouvindo, se eu errar, pode falar que a gente manda canelada depois. Você pega, vai num monte de nerds loucos, vão num lugar, num sítio de alguém, numa chácara, aluga um lugar, e aí eles vão e se encontram, beleza? Em vez de jogar como o RPG tradicional, na mesa, com a ficha na mão e tal, as pessoas... Em vez de jogar com uma pessoa esquisita, normal... É, exatamente. As pessoas são os personagens em corpo, ou seja, você interpreta ali, ao vivo, o seu personagem... E você fala o que você fala. Se você fala assim, me dá aí um Doritos, quer dizer que seu personagem falou, me dá aí um Doritos, né? A brincadeira é assim. É tudo real. Tudo que você fala, conta. E o jogo é ali. Então, normalmente, quer dizer, não tem briga de capa e espada, é difícil. Normalmente, quem joga esses lives são a galera que joga Vampire. Então, o universo deles é mais de conversa entre os vampiros, entre os clãs e tal. E aí... É o Storyteller. Mas tanto falado também Storyteller. Exatamente. Que é o Vampire, o Mage, The Ascension, tem o Lobisomem Apocalipse, são todo um universo que funciona dentro desse tipo de jogo, do Storyteller, do Live. Então escuta essa, quem contou foi a amiga minha do trabalho. Ela me conta que ela foi no Live com os amigos, aí jogaram, fizeram tudo que tinha que fazer lá e tal. Aí quando estavam voltando de táxi, tava ela e mais dois amigos. Decidiram continuar o papo, né? De continuar o jogo no táxi, né? Aí beleza, cara. Aí o cara tá. E aí eles estão conversando sério, no live, entendeu? Eles não estão falando, então eu faço isso. Eles estão conversando como se estivesse no jogo. Então o cara, o jogador, o jogador 1, o fulano, tá falando: ô rapaz, eu consegui a informação pra você e você não me pagou. Aí o outro: não, mas. Peraí, a informação que você conseguiu pra mim não tava completa. Não me adianta nada essa informação. Não me serve pra nada. Ele falou, não interessa. Eu consegui o que você pediu, cara. Você tem que me pagar, bicho. Tu não vai me pagar? E o taxista só ouvindo essa porra, cara. Aí o cara, mas eu não vou te pagar, não adianta. Ele falou assim, olha, tu não viu o que aconteceu com o fulaninho? O fulaninho foi, semana passada, tava indo pra São Paulo de helicóptero. O helicóptero dele caiu, explodiu, maluco. E o cara tava me devendo. Você tá entendendo o que eu tô falando? O táxi, maluco. Aí, cara, os caras começam a discutir. No final, o cara, tá bom, vou te pagar. Quanto é que é? 50 mil? Beleza. Então, segunda-feira, tá na tua conta. Você não me enche mais o saco. Aí esse cara, que era o cara que tava devendo, né? Ele saltou primeiro. Aí, depois, o taxista, só quieto, né? Aí ele, então deixa a gente mais ali na frente, né? Se despediram e tá? Aí quando deixou lá na frente, aí, quanto é que foi, moço? Não, não, não, não foi nada não, pode deixar, pode deixar. Não se preocupa não que eu não vou falar nada. O quê? Inacreditável, isso aconteceu, cara. É, muito bom, cara. Muito bom.